espetáculo. É, você que é um espetáculo, viu? Aliás, eu quero cumprimentar o Prédio, ele escreveu agora nas redes sociais, e essa frase dele ainda é melhor do que a outra, né? Que você, Isabelle, você é um colírio para os ouvidos do Brasil. Mas ele, o Prédio, está dizendo que você, o Capelanes e o Lucas Herrero, não apenas são grandes repórteres, mas vocês estão dando aula particular de inglês. Aula particular para os ouvintes. E eu falo nas minhas palestras em faculdades, molecada, tem que aprender inglês, tem que aprender inglês. Porque eu tenho remorso, né? O Jorge Farado, colégio estadual, professor Salatiel de Almeida de Moçambique, professor de inglês, ele falava, fazia a gente rezar, né? No começo, a Ave Maria, que negócio. Eu lembro do Taekin da Khan, mas olha, a gente ria dele, esse Jorge Sapo, ele tinha umas pernas tipo os pés de 10 para as 2. Ei, não sabe nada, inglês o quê? Olha, eu falo pra molecada, vocês têm que saber tudo de computador e se vocês têm que falar inglês. Aí um sempre pergunta, mas você vive falando na Rádio Bandeirantes que você não fala nada, não sabe nada da internet, não sabe nada de inglês. Por que que você deu certo? Aborto da natureza. Aborto da natureza. Então parabéns ao Prédio. Os nossos repórteres estão dando aulas particulares de inglês na transmissão esportiva mais importante do rádio do mundo. Ô Milton Neves, fala aí da EQI e depois o Flávio Cavalcante. Por favor, Milton, capricha aí, não vai gaguejar, não. Meu amigo, minha amiga, agora eu vou pedir licença para o grande Galvão Bueno. Não é só no Brasileirão que a gente fica se perguntando quem é que sobe, quem é que desce. E olha, e fora, é fora dos gramados que a gente investe nos nossos objetivos e nas nossas escolhas. E quando você faz isso, você pensa na EQI Investimentos, o parceiro que te dá autonomia dentro e fora de campo, com assessoria exclusiva e gratuita, te deixando tranquilo na hora de investir. Investir em fundos SQI. É isso aí. Eu investindo também em renda fixa, renda variável e tesouro direto. Então, não perca tempo não. Comece hoje mesmo a investir em suas escolhas. Acesse o site galvão.eqi.com.br. Repito, galvão.eqi.com.br. Invista você também com quem realmente entende de investimentos. E agora, como prometi a vocês, nossos comerciais, por favor. Rede Bandeirantes de Rádio. Domingo Esportivo Bandeirantes. Oferecimento Romac. Com a Romac Distribuidora você não perde tempo. Ligue para 011-3019-2810. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. E Osasco Plaza Shopping. No Osasco Plaza Shopping você encontra os melhores presentes pelos menores preços. O Natal já está chegando no Osasco Plaza Shopping e a promoção Natal Iluminado ainda vai te dar muitos prêmios. A cada R$200 em compras, você troca por um cupom da sorte de segunda a sábado. Já aos domingos, com o mesmo valor gasto, você ganha 3 cupons. Com eles, você concorre a um apartamento e 10 vales compras de R$1.000 cada um. A promoção é válida até 31 de janeiro. Participe! Presenteie quem você ama comprando no Osasco Plaza Shopping. O nosso shopping cada vez melhor para você. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas. Escolhas de quem fez história. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. A Stuttgart Porsche mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços. Com 9 unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência. Somos experiência. Somos Stuttgart. 25 anos como sua referência Porsche. É tempo de Copa. É hora de sair da frente com as ofertas do Tenda Atacado. Ouça só que bela jogada! Você pode escolher a forma de pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda, que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Vem comprovar! A economia do Tenda levanta a torcida! Tá na sua vida, tá no Tenda! Ô gente, para tudo, o ouvinte me acompanha e escuta o Milton Neves aqui. Olha, se assim como eu, você é certeiro nos seus palpites, está perdendo tempo se ainda não acessou o bet7.com. Sabe por quê? Porque na Bet7 você encontra os principais campeonatos de futebol, partidas de basquete e muitos outros esportes para colocar o seu instinto em ação e quem sabe se dar muito bem. Dinheiro no bolso. Já são milhares de pessoas no Brasil e no mundo que seguiram seus instintos com a Bet7. Cadastre-se já e ganhe um crédito bônus de até R$500 no seu primeiro depósito e toda sexta-feira tem bônus extra de 50%, podendo chegar até R$1.000, sabia? Seguiu o seu instinto? Acertou na lata? Sacou via Pix. Haja o que hajar, netamente falando. Bet7 é muito melhor. Acesse bet7.com e siga seu instinto e boa sorte. Domingo Esportivo Bandeirantes. Oferecimento Romac. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Ligue para 011-3019-2810. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. E Osasco Plaza Shopping. No Osasco Plaza Shopping, você encontra os melhores presentes pelos menores preços. A Copa do Mundo é aqui! Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. O programa termina às 11h20. Vou chamar agora o Capelães, mas rapidamente eu quero abraçar o Moacir Bombig Filho, lá do Guarujá, pera lá no Atlântico. Tá dizendo, assisti você no Faustão. Inesquecível, emocionante, maravilhoso. Tá vendo, Faustão? Muito obrigado, do fundo do coração, viu? O Dino Gentili, meu velho amigo também lá do Guarujá. Ele tá dizendo aqui um vídeo que tá rolando, eu publiquei também, Cerveja Quilmes lá, mostrando por que a Argentina tá humilhando o Brasil aí. Pô, vocês estão quebrados, pô. Que é isso? Vocês deram bom futebol, mas vamos parar com isso. Agora vocês vão ser ajudados aí de novo, né? O presidente aí é um horroroso. Vamos ver. Então, Nilcinho Zanqueta, sua história no Faustão na Band foi sensacional, jamais será esquecida. André Nathanos Bacher, MB, iniciais de um jogador muito bom, tá vendo? Clodoaldo Patti, da minha Lins, miltíssimo, faça um curso intensivo de inglês com a Isabelle Moraes, preciso mesmo, eu criar vergonha na cara. Meus três filhos, desde os 5, 6 anos da cultura inglesa, eles falam português e italiano hoje muito melhor do que eu. Aqui, melhor que eu, qualquer um fala. Eles falam melhor que o português, entendeu? Aliás, o meu filho mais velho, o Rafael, tá aí em Doha. Muito bem, vamos abraçar aqui também o Márcio Barbon. Muito obrigado. Nossa, mais de uma vez, meu Nilcinho Zanqueta, muito obrigado. Aqui só se fala em araras do Faustão da Band, com a sua presença. Obrigado. Então, olha, é muita mensagem, eu nunca vou esquecer. O Caio Sgarbi também. Felipe Colombo, lá de Criciúma, o rei da tinta, e Eduardo Greio, Alexandre Maione, que vem a ser meu cunhado lá na cidade de Guaxupé, e a Júlia Neves, a minha primeira neta, que está hoje no Brasil, chegou de Boston semana passada, mas daqui 10 dias vai voltar. E a mala dela, Canadian, sumiu! Vocês não devolveram as malas dela ainda? Oh, pelo amor de Deus, pô, o Canadá é um país maravilhoso, hein? Pois não, Capelanes Camargo. Vamos lá, Milton. A França definida. Escalada de forma oficial pelo técnico Didier Deschamps. Não importa o vírus, não importa o problema, a seleção francesa é aquela mesma que nós tínhamos passado a prévia. Rabiot está recuperado, Theo Hernandes a mesma coisa, Varane também. Então sobe som, Didier Deschamps escala esta seleção francesa. É É até difícil falar em cima desse hino maravilhoso da França. Loris, o goleiro, veste a número 1. Koundé, 5, lateral direito, jogador do Barcelona. Varane, 4, do Manchester United. Upamecano, número 18, atleta do Bayern de Munique. E do Milan, Theo Hernandes, veste a número 22. Meio campo do Real Madrid, Tchouaméni tem a 8. Da Juve, Rabiot, 14. E do Atlético de Madrid, Griezmann tem a 7. Na frente, muita velocidade. Dembélé, que joga no Barcelona, veste a 11. Mbappé, do Paris Saint-Germain, tem a 10. E Giroud, centroavante, que você, segundo as suas palavras, o centroavante mais bonito dessa Copa, atleta do Milan da Itália, Giroud, veste a número 9, Milton. Feio que dói, mas não joga nada, mas faz um negócio que parece que é importante no futebol, ele faz gol, né? 4 gols na Copa. Então, o Felipe Killing, eu quero saber, aí, em Paris, né, que o povo achou dessa escalação? Vamos lá, Felipe Killing, o filho da minha amiga Silvana Carneiro. Bonjour, Milton Neves, tudo bem? Mais cedo eu estava conversando com alguns franceses, eles estavam destacando a importância de Rabiot. Então, tão felizes com a volta de Rabiot. Eu até argumentei, mas você não acha que talvez o melhor jogador da França seja o Griezmann ou o Mbappé? Aí esse casal me disse, não, a importância para o Rabiot, para o nosso meio de campo e, consequentemente, para o plano de jogo contra a França é fundamental. Eu estou aqui na Champs-Élysées, a avenida mais famosa do mundo. Quem está nos acompanhando pelo YouTube consegue ver aqui, ó, duas francesas com a bandeira da França. Please. Que pensez-vous do match? On espère gagner. Voilà. Toujours pour les Français. Non aux Argentins. Que pour les Bleus. Allez, Bleus. Merci beaucoup. Bom, elas falando que esperam uma vitória, evidentemente. Estão aí com a bandeira. Muita gente começando a chegar na Champs-Élysées. Na última Copa, Milton, eu estava aqui, 2018. Depois da vitória, cerca de 600 mil franceses vieram aqui comemorar. Certamente os franceses virão para cá depois do jogo. Resta saber se será para comemorar ou afogar as mágoas, Milton. Muito bem, rapaz. Você é brilhante. Você volta daqui a pouquinho, né? Vamos acionar agora um trabalho. Milton. Espera aí que eu tenho que chamar. Eu vou passar para você, Pretz, rapidinho, mas daqui a pouco, de instantes, um trabalho especial, maravilhoso, do Roger Palme Duarte, que também aprendeu tudo com o Moacir Bombig, Paulo Freire e Natal Baldini. Pois não, aliás, Pretz, eu quero te cumprimentar, viu? Porque até falando antes do hino da França, tem que tocar inteiro. É uma beleza. Né? Agora, você tá de parabéns pelo que você acabou de publicar, que o Rabiot, ele tem esse nome, porque o pai dele, Alain Delon Rabiot, ele criava leitões. E leitão, como porco e porca, eles têm o rabo enrolado ali. Por isso que ficou Rabiot. Olha, essa tua foi a maior furo de reportagem da história, viu, Fred? Foi linda, foi linda. Argentina definida pelo técnico Lionel Scaloni, com o Martínez, número 23, Molina, 26, Romero, 13, Otamendi, 19, Itália Fico, mantido no time com a número 3. O Acuña fica no banco. Enzo Fernandes, número 24, Depou, número 7, McAllister, número 20. Di Maria começa como titular, número 11, Messi, número 10 e Julian Álvares, número 9. Um time mais ofensivo, longe daquela expectativa que até a imprensa argentina tinha e até eu imaginava que ele poderia escalar um terceiro zagueiro. Então no banco ficam o Rulli, Foyt, Armani, Montiel, Paredes, Pezzella, Acuña, Palacios, Correa, Almada, Papu Gomes, Guido Rodrigues, Dybala, Lautaro Martínez e Lisandro Martínez. Repetindo os 11 de Scaloni: Martínez, 23, Molina, 26, Romero, 13, Otamendi, 19, Itália Fico, número 3, Enzo Fernandes, 24, Depou, número 7, McAllister, número 20, Di Maria, número 11, Messi, número 10 e Álvares com a número 9, Milton. E parabéns a você ao dizer que o Armani, o zagueiro reserva, ele é o zagueiro mais elegante do mundo, hein? Goleiro. É goleiro, Armani? Ele desfila na área, foi brilhante que tu escreveu, ele é goleiro, meu. Goleiro do River Plate. Então, olha aí, rapaz, antes tarde do que nunca. Mestre Zaidan. Olha, o Zaidan. Agora silêncio, Milton, porque vai falar o mestre. Fala, então, Milton. Bom dia. Você acordou tarde demais, tarde, pô. Sem você não tem rádio, Zaidan. Principalmente quando falta pilha, né? É um problema, mas bom dia pra você, Garcia, João Biceve, Simate. Uma boa tarde pra Preto, Roger, Paulo Duarte também. E um abraço, claro, para toda a equipe lá que está dando um show no Catar, um espetáculo. Essa cobertura será referência para coberturas futuras de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos. Perfeito trabalho de todos vocês aí no Catar. Ô Milton, fica claro o seguinte, para mim Di Maria entra por causa do Théo Hernández. Ele quer alguém que incomode Théo Hernández, que não deixe ele à vontade para fazer aquele corredor ali, que é o melhor lateral esquerdo da Copa, ataca muito bem. E ele descendo do lado que tem Mbappé, vira uma loucura para outro time, né? O melhor ala esquerda, a melhor ala esquerda da Copa é essa da França, com Théo Hernández e Mbappé. Para mim, por isso ele coloca o Di Maria, para dar alguma preocupação para o Théo Hernández, para ele não ficar só folgadão atacando. E concordo com o Taliafico no time. O Taliafico é bom? Não, ele é comum. Mas o Acuña é comum, só que o Acuña acha que é o Mário Chagas, que é o Júnior. E ele quer atacar, e ele erra muito. O Taliafico, pelo menos, é mais ciente das próprias limitações e faz só um feijãozinho com arroz, que é sempre bom, né, Milton? Ah, mas é claro. O mestre Zaidan, acione o trabalho maravilhoso de Roger Palme Duarte. Grande a respeito Roger. Das Copas do Mundo. Por favor, Zaidan. Opa, trabalho formidável desse genial Roger Palme Duarte. Vamos ouvir aqui no Domingo do Milton. Vamos lá. Bandeirantes, a única rádio que transmite a cores, apresenta colorido. Milton Neves, o moço de Moçambique. Ao vivo na Bandeirantes. Bandeirante, bandeirante, bandeirante. Futebol é com a Bandeirante. Bandeirante PRH9 de São Paulo. A mais popular emissora paulista está transmitindo a partir desse instante diretamente do estádio São Januário, no Rio de Janeiro, onde dentro de poucos minutos terá lugar o primeiro ensaio do selecionado brasileiro, preparando-se dessa maneira para o campeonato do mundo que será realizado desta feita. Vamos repetir a escalação do selecionado azul, e que é o seguinte: Castilho, Píndaro, Juvenal, Bauer, Rui, Bigode, Friaça, Badeca, Gringo, Orlando e o Rodrigues. O selecionado branco, que é considerado mais ou menos como titular, é Barbosa, Augusto e Mauro, Eli, Danilo e Noronha, Tesourinha, Vizinho, Ademir e Pojucan e Mário. Os jogadores que não viriam do Rio Grande em virtude de um compromisso sério das suas agremiações no próximo campeonato em disputa do título máximo estadual, ou seja, Sérgio, Clarelo e Giada, vieram, no entanto, e chegaram, aliás, há poucos minutos aqui ao estádio Bastardo. Então, como disse o doutor Lipone, vai começar a partida. Leônidas entrega Perasso. Perasso é Leônidas. Leônidas avança pelo centro, de Brunejeiro. Linho, sanduíches, Nives, que gol! Você pensava que o diamante fosse joia de mentira para tapear. Você pensava que o caboclinho fosse... Ouvinte da Rádio Bandeirantes, muito boa tarde. Atendendo ao amável pedido do Rebelo Júnior, estamos com Flávio Costa ao nosso lado, sempre disposto a colaborar também com a tarefa da reportagem e para também dizer alguma coisa ao público paulista sobre os seus preparativos do selecionado brasileiro. Atendendo aqui o Cordeiro, que realmente o tempo é pouco, né? Nós desejamos que nesse primeiro treino, as coisas mais ou menos corram como é de se esperar para o interesse do futebol do brasileiro. Na Bandeirante. Vai avançando Danilo. Armou Friaça na ponta esquerda, inteiramente livre. Amortece a pelota no peito. Atraiu o Sérgio. Consegue enganá-lo, executando o centro para Jair. Atirou Jair para trás para Ademir. E meteu gol! Gol dos brasileiros. Ademir. Quarto gol brasileiro. Ademir. Friaça entregou a Jair. Jair foi à linha de fundo e entregou para Ademir, que na corrida marcou inapelavelmente o quarto gol. Empurrou a bola para o Júlio Varela. Esse abriu agora na ponta direita para Gigi. Gigi correu agora com Bigode. Levou a melhor na primeira vez, leva a segunda. Vai pela linha de fundo, vai centrar perigosamente. Entra Míguez, atira gol! Gol de Míguez para o Uruguai. Empatada a partida em Maracanã. Bigode fracassou na esquerda. Entra Bruno, fala! E meus amigos, aqui estamos como brasileiros sinceros que somos, ao lado dos nossos escravos, abraçando-os desejando-lhes as maiores felicidades nesta refrega que será decisiva para a sorte do Brasil na Taça Mundo de 1950. Diante do seu receptor, vibrando como vibrarão essas 160, 170 mil almas que estão aqui no Estádio Municipal do Maracanã. Mais elementado, desobre para Mazola, repetindo o lance. Mazola de puxeta para o corpo de Diniz. De cabeça para Pelé. Pelé deu para o espetacular de cabeça. Dentro das quatro Copas que eu participei, um dos jogos mais importantes. E esse jogo me deu a oportunidade de aparecer para o mundo, porque o Brasil ganhou de 1-0 num jogo duríssimo, País de Gales, um time que se joga muito bem defensivamente. O gol foi uma jogada, por sinal, muito bonita. Eu dei um chapéu no beck, né? E chutei meio prensado depois de dar o chapéu no beck, mas a bola entrou. E você imagina a euforia de um garoto que está com 17 para 18 anos, entende? Fazer o gol que classificou o Brasil e depois ganhando o campeonato. Vai o Brasil para o campo de ataque, bola para Tito na intermediária. Tito na direita, aciona bem o balão para Didi. Didi lançando o Pelé, vai entrar na área sozinho, parou, virou, fugiu. Gol! Pelé para o Brasil! 5-1 contra a França, no estádio de sauna rotunda. 5 tentos para a equipe brasileira, 1 tento para a seleção francesa. Esplêndido lançamento de Zito para Pelé na meia-lua. E o Sassiola dando orientação para todo mundo, meu. Aí, Garrincha, olha, você diz, pode deixar, Sassiola, se for um carequinha que me marcou num jogo que eu joguei com o Botafogo na França, eu liquido com ele. Vai falar o que para ele? O pessoal conta, diz que ele acabou com o cara. E o Garrincha, eu não sei que jeito deu lá, que ele comprou uma rádio. Eu levava apenas 20 dólares. E veio fazer tratamento no dia seguinte, pôs o rádio em cima da geladeira. Aí eu, que beleza, tal. Eu falei, que esse sacana comprou rádio aqui. Quanto você pagou, Garrincha? 160. Vocês vão te gozar pra cachorro aí. Por que me gozar? Ô, oh, burro, você não tá vendo que esse rádio só fala sueco? Eu te compro o rádio só pra ele não te gozar, que você já é gozado demais. Na hora de sair, ele olhou. Quanto você dá pro rádio? Eu falei assim, esse aí já tá pego. Ela falou, ô Garrincha, eu não posso te oferecer porque eu só tenho 20 dólares. Aí ele pensou. Me dá os 20 dólares. Deixar de tirar o chapéu para a história da Rádio Bandeirantes e tirar o chapéu para Roger Palme Duarte e para essas figuras lendárias da história do rádio esportivo do mundo. Viu, Zaidan? E eu não aguentei certas coisas. O narrador falou sobre o jogo, né? Que é, o Fiore Girante falava muito porfia. Agora, naquele tempo, era refrega. Refrega. O gol era arco. E a bola, pelota. Zaidan, esse trabalho do Roger Palme Duarte merece o prêmio Pulitzer de jornalismo esportivo do mundo. O Roger Palme Duarte, Milton Parron, fazem um trabalho formidável, né? Aliás, um dos melhores programas do rádio, da história do rádio, é o Memória. Essa dupla, Milton Parron e Roger Palme Duarte. Ali você tem a história do Brasil, a história do esporte. Você tem jornalismo de primeira qualidade. É uma aula de rádio, de jornalismo e de história. Então é muito bom. E nós ouvimos Edson Leite descendo a ripa no bigode, né? Edson Leite descendo a ripa no bigode no gol do Gija. E é bom lembrar também que o mesmo Edson Leite esteve depois junto com Pedro Luiz, como ouvimos aí, o Pelé inclusive dando depoimento sobre o seu gol. Para mim, aliás, o gol mais bonito das Copas é o gol do Pelé contra a Suécia, o mais bonito, não é o mais importante, o mais bonito. Aquele garoto de 17 anos fazendo 3 gols numa semifinal e 2 gols na final, além de ter feito o gol da vitória contra a Gales. 17 anos. Não dá, né? Não dá. Esse era muito especial. E Edson Leite e Pedro Luiz é sempre bom ouvir, né, Milton? Que trabalho do Roger Palma e do Eduardo. Não, sensacional, sensacional, viu? Mas eu gostei mesmo, foi do refrega. Aliás, daqui a pouco temos uma refrega aí de França contra a Argentina e vice-versa, diria Cláudio Zaidan. Ô Milton Neves, o negócio é o seguinte, hein? Fala aí da nossa querida e maravilhosa Investimento Seguro, EQI Investimentos. Galvão Bueno na parada também. Ah, no terceiro tempo da Band e aqui na Rádio Bandeirantes também. Fala aí, Mirtão. Gente, agora eu vou pedir licença para o grande Galvão Bueno, hein? Não é só no Brasileirão que a gente fica se perguntando quem é que sobe, quem é que desce. E é fora dos gramados, gente, que a gente investe nos melhores e nossos objetivos e nas nossas escolhas. E quando você faz isso, você pensa na EQI Investimentos. EQI Investimentos, o parceiro que te dá autonomia dentro e fora de campo com assessoria exclusiva e gratuita, te deixando tranquilo na hora de investir em fundos, renda fixa, renda variável e tesouro direto. Então, não perca tempo não. Comece hoje a investir em suas escolhas. Acesse o site galvão.eqi.com.br e invista com segurança com quem realmente entende de investimentos. E agora, como prometi a vocês, nosso comercial, por favor. Rede Bandeirantes de Rádio. Domingo Esportivo Bandeirantes. Oferecimento Romac. Com a Romac Distribuidora você não perde tempo. Ligue para 011-3019-2810. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. E Osasco Plaza Shopping. No Osasco Plaza Shopping você encontra os melhores presentes pelos menores preços. Domingo Esportivo Bandeirantes. Oferecimento Romac. Com a Romac Distribuidora você não perde tempo. Ligue para 011-3019-2810. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. E Osasco Plaza Shopping. No Osasco Plaza Shopping você encontra os melhores presentes pelos menores preços. A Romac Distribuidora leva até você os produtos das melhores marcas, além de manter sua loja sempre abastecida e organizada. E agora, a Romac conta com a linha completa de produtos da Cargill, com óleos especiais e maionese lisa, azeites e óleos compostos Maria, extrato de tomate elefante, molho pomarola e tarantela, e tudo para deixar a sua loja ainda mais completa. Ligue para 11-3019-2810 ou acesse romac.com.br. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Chega mais, que agora eu quero ver. Esse é o HG chegando forte com você. Segura ali na curva, aguenta toda reta. No asfalto, chão batido, pisa firme em qualquer terra. Amortecedor é HG na cata. É estabilidade e alta performance pra você chegar onde quiser. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Chega mais, chega mais. Chega mais é na cata. Juntos, salvamos vidas. 88bet apresenta Betar. Acaba de surgir no futebol uma expressão que está tomando conta do jogo. Betar. Betar significa jogar, apostar, acreditar no seu time, fazer aquela fezinha. Pode betar no resultado do jogo, quantos gols vão balançar a rede, ou até se o juizão vai mandar alguém pro chuveiro mais cedo. Agora, se o seu camisa 10 estiver iluminado, beta e marca. Tá esperando o quê para virar um cabra betador? Vem betar na melhor 188bet. Minha gente, este recado é para você que está precisando fazer alguma obra, reforma ou pintar a sua casa e não tem a ferramenta certa. Olha, sabia que na Casa do Construtor você pode alugar vários tipos de equipamentos? Precisa de uma furadeira? Aluga na Casa do Construtor. Precisa de uma máquina de pintura? Aluga na Casa do Construtor. Andaimes, escadas, betoneiras, marteletes? Aluga tudo isso na Casa do Construtor. E não é só isso, não. Você está precisando limpar a casa? Você também pode alugar lavadoras, aspiradores de pó e enceradeiras. Seu sofá está sujo? Aluga uma máquina para limpar esse sofá na Casa do Construtor. Alugar é muito mais fácil, muito mais barato. Você usa o equipamento pelo tempo que precisar e só paga por isso. A Casa do Construtor é a maior rede de aluguel de equipamentos do Brasil e entrando agora na América do Sul também. Afinal, são mais de 350 lojas. Acesse aí, tudo junto, ó, casadoconstrutor.com.br. E boa construção para você. Domingo Esportivo Bandeirantes. Oferecimento Romac. Com a Romac Distribuidora você não perde tempo. Ligue para 011-3019-2810. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. E Osasco Plaza Shopping. No Osasco Plaza Shopping você encontra os melhores presentes pelos menores preços. Muito bem, meus amigos, vamos aqui à página final do nosso Domingo Esportivo Bandeirantes, Domingão do Milton aqui, com a produção monumental de Guilherme Heredia Simati Pinto Júnior e dele, na técnica de som, o nosso Ricardo Moreira Garcia. Eu cumprimento o Roger Palme Duarte, todo mundo aí do time do João Bisseve e a equipe técnica maravilhosa também que está conosco lá em Doha. Bom Mas dia, agora... caboclo. Oi, Manuel, quanto é que vai ser o jogo hoje? 2-0 para a Argentina. Não, tá bom, vamos ver. Tudo é possível, mas para mim será 2-0 para a França. Vamos aguardar. Mas agora é o seguinte, para a Casa do Construtor, Bet7, siga, bet7.com, siga seu instinto. Perdigão, manda brasa sempre. Vamos torcer juntos com Perdigão sempre na vida. Conosco também o Osasco Plaza Shopping, o Grupo Litoral Norte, ou melhor, o Grupo Romac, o Grupo Cargill e também... exatamente o nosso glorioso e querido Osasco Plaza Shopping também, é exatamente isso aqui. Eu estava recebendo um recado, mas é isso mesmo, entendeu? Romac e Cargill trabalhando firme aí também com as lojas da rede Paulistão Monteiro de São Paulo e também nas lojas do Litoral Plaza Shopping lá na Praia Grande. Mas agora é o seguinte, o Zaidão, começar com você, porque nós temos 8 minutos aqui de programa, desde as 7 da manhã em ponto, e vamos fazer ping-pong. Então é você, Prédio e Capelanes. Ping-pong de 30 a 40 segundos cada um. Primeiro você, mestríssimo Zaidan. Ô Milton, você falou de palpite aí, embora a Argentina tenha não só o melhor jogador dos 50 que estão envolvidos nessa partida, né, os 26 da Argentina, os 24 da França, o Messi para mim é o melhor jogador deste século, mas a França tem mais time, então para mim ela entra com favoritismo, ela é melhor na defesa, melhor no meio campo, não sei se Prats e Capelanes também vêm assim. Aliás, uma ótima tarde, um ótimo final de tarde para vocês aí, Prats e Capelanes. Muito obrigado, Messi Zaidan, também estou concordando contigo, acho que a França tem mais time, mas a Argentina tem o Messi, não sei se o Messi vai carregar o time nas costas, mas uma equipe mais ofensiva com a presença do Di Maria também. Estou concordando contigo, Zaidan. Capelanes. O Deschamps... ontem perguntaram para o Deschamps se o Benzema ia ver o jogo. Ele falou assim, não sou eu quem convida, né? Não tenho nada com isso, né? Não teve essa pergunta, Zaidan. Pelo amor de Deus, como é que foi? Não, a pergunta foi, escuta, o Benzema virá para torcer pela França e tal. E o Deschamps falou, olha, eu vou responder, porque se eu não responder, você vai achar que essa pergunta me incomoda. Aí ele exaltou os 24, que ele falou que o Benzema é um dos 10 que ele perdeu, ele não pode fazer nada. Mas falou, quanto a convidar, não sou eu quem convida, eu não sei se vem, se não vem. Agora o Benzema acho que não vai. E o Zidane também não, né, Capelanes? E agora, peraí, só um minuto, eu tinha entendido, viu, Zaidan? Que perguntaram pra ele, pro técnico, se o Mbappé ia jogar ou coisa parecida. Pois não, o Benzema. Se o Benzema ia ver o jogo. Eu ouvi errado. É o Benzema, o Platini, o Zidane, mestre. Primeiro, boa tarde pra você. Alô, Manuel. Alô, Uberaba. Bom dia pra vocês ainda aí, né? 11h14 da manhã. Ô, moleque, é nóis. Ó, Emmanuel Macron, presidente da França, tá sentado já no camarote ao lado de Zlatan e Ibrahimovic. Os dois estavam lá conversando. Nesse exato momento, a televisão mostra o Pogba atrás do presidente da França, ao lado o Infantino, presidente da FIFA. Pogba, Kanté, Kimpembe e Nkunku estão ok. Eles estão nos camarotes a pedido e a um convite do presidente da França. Benzema, Platini e Zidane rejeitaram o convite. Então fica aí, marcado para todo mundo que Benzema, Platini e Zidane não estão aqui na Copa do Mundo, não estão no estádio Lusail, no momento que o estádio vem abaixo. A França vem para o seu aquecimento, assim como os jogadores argentinos. E uma rápida opinião, porque falar depois é muito fácil. Eu achei que o Scaloni, ele fosse ser um pouquinho mais conservador. Já deu para perceber que essa seleção francesa, quando dá liberdade no ataque no meio, os caras sabem o que fazer. Eu acho que o Messi será neutralizado pelo meio campo da França, e se derem espaço, a Argentina sai daqui com um nó, vai tomar um laço da França, e eu acho que a França vai ser campeã. 2-1, Milton! Zaidan? Bom, eu não acho que vão neutralizar o Messi, né? Mas o problema é o seguinte, a França, se você comparar as duas defesas, a da França é muito superior. Meio campo da Argentina tem jogado muito bem, muito bem. Esse menino, o Enzo Fernandes, é muito bom. O McAllister faz uma ótima Copa. Ele foi criticado antes de entrar em campo, que é sempre perigoso, né? E tem jogado bem. E o Depoco faz uma Copa mais ou menos, mas é bom jogador, muito bom jogador. Agora o meio campo da França é melhor, né? É o melhor meio campo da Copa, ainda mais com a volta do Rabiot, né? Então você tem o Tchouaméni, que vai ser titularíssimo do Real Madrid por muitos anos, o Rabiot e o Griezmann. O Pretzel, o Griezmann na Copa, o Griezmann com a camisa da seleção é outro jogador, hein, Pretzel? Espetacular, né? No Atlético de Madrid ele não jogou nada nessa temporada, inclusive o Atlético caiu fora da Champions League com o Griezmann alternando entre titular e reserva, e aí parece que o Deschamps achou a posição dele, né? Um jogador solto do meio pra frente e qualidade ele tem de sobra, né, Zaidan? Impressionante que o Griezmann tá jogando e certamente estará na seleção da Copa. Só uma coisa, quer dizer, a França tem melhor defesa, melhor meio campo e tem no seu ataque o seu melhor jogador. Agora, o Messi consegue equilibrar as coisas, né? Porque ele não tá num time ridículo, um time péssimo, um time ruim. O time da Argentina é bom, não é tão bom quanto o da França, mas é bom. Agora, o Messi é melhor que todos os outros. E falando em craque, ô Milton Neves, José Ferreira Neto tá conosco, hein? Daqui a pouquinho, José Ferreira Neto estará conosco aqui. Daqui a pouco. A gente fala em jogador que decidiu o título, como o Messi pode fazer hoje. O Neto fez isso em 90, o primeiro campeonato brasileiro do Corinthians, hein, Milton? Que Neto é esse, hein? Jogou onde? Jogou e muito no Guarani, no Corinthians, jogou no nosso Santos, jogou no nosso Galo, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, jogou na seleção brasileira, com Paulo Roberto Falcão de treinador. Jogou naquele jogo festivo dos 50 anos de Edson Arantes do Nascimento. Aliás, ele substituiu o Pelé. Você tem isso no currículo, não? Sai Pelé, entra Milton Neves? O Neto tem, velho. Isso eu não tenho, mas nunca fez um gol de falta esse gordinho? Muitos. Nem de escanteio, né? Muitos. Primeiro, uma honra estar com o Milton Neves, o Pelé da rádio, com o Zaidan, com o Prete, que está fazendo uma Copa do Mundo incrível. Que, por sinal, se nós fizéssemos uma votação aqui para quem merece o troféu Copa do Mundo, não no Catar, a Copa do Mundo é o Prédio. A verdade, nem que eu... Isso, Netão. Verdade, muito obrigado não, pelas palavras. Um abraço. Não, eu não faço média com ninguém e eu acho que a gente tem que falar a verdade. Eu, que fui jogador, não é porque eu fui jogador, não. Mas e dos bom, e dos bom. Tinha que ter ido em 90, não, Lazzarone burro. Não, então, e dos bom. E dos bom, eu vi você colocando no seu Instagram, Twitter, uma entrevista dele, Milton. Como ele é mentiroso, como ele é preconceituoso quando que ele fala que socialmente ele não estava preparado para estar numa Copa do Mundo. Desculpa, quando um treinador pensa que um jogador de futebol não está preparado socialmente, é porque ele não sabe o que nós jogadores ou ex-jogadores passamos para chegar aonde nós chegamos. Para o Zaidan chegar onde chegou, para você e para mim, para o Prédio, nós sofremos muito para chegar para fazer uma final como essa. Todos nós, desde o mais pica daquele que abre o portão para mim aqui, para que eu possa vir aqui fazer o jogo aqui na Rádio Bandeirantes. A verdade, ninguém no mundo, nenhum comentarista, nenhum narrador, nenhum repórter pode falar quem vai ser campeão hoje. Você pode fazer conjunturas. Olha, o Messi se joga bem. Se o coletivo do Messi jogar pelo Messi, ganha a Copa. Ah, se o Dembélé sair pelo lado direito, lado esquerdo. Se o Mbappé dá a Copa do Mundo, meu irmão. Eu não disputei título de Copa do Mundo e nunca vou disputar. Mas disputei títulos importantíssimos, que não chega aos pés da Copa do Mundo. Copa do Mundo tem uma coisa só. Muitas das vezes, quem joga é quem a gente não fala. Isso mesmo, Neto. E você está vivendo o melhor momento, o segundo grande momento esportivo da história. O que você fala repercute para todo lado. Até na capa do Líder UOL, só dá Neto. E agora só vai dar o nosso Fiore Gigliotti atual. Ele, Ulisses Chiavelli Costa. Grande abraço para vocês e até mais. Hoje o último terceiro tempo do ano na tela da Band, hein? Mas se Deus quiser, em janeiro a gente volta e até já. Domingo Esportivo Bandeirantes foi um oferecimento de Romac. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Ligue para 011-3019-2810. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas com a EQI Investimentos. E Osasco Plaza Shopping, o nosso shopping cada vez melhor para você. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Atenção, rede, para o top. Chegamos. Último jogo. A super decisão. Argentina e França. Até aqui, a Copa da Surpresa. A Arábia Saudita é a líder do Grupo C com 3 pontos depois de uma vitória histórica para cima da Argentina. Histórica essa vitória do Japão sobre os alemães. A Alemanha eliminada pela segunda Copa consecutiva na primeira fase. Marrocos está na semifinal da Copa do Mundo do Qatar de FIFA 2022. A Copa do ar-condicionado em pleno estádio. A Copa dos Impedimentos medidos em pixels. Está impedido, está anulado, pênalti para a seleção da Croácia. Confundimento de computador, né? Agora, eles têm que seguir a regra, né? Copa de despedidas. Cristiano Ronaldo sai solitário em direção ao vestiário de Portugal chorando. Será a Copa do ícone Messi? Olha o Messi na área, lindo, drible, deu para trás, entrou, Matheus Alvarez. Saberemos. Hoje termina uma jornada que começou há mais de um ano, que ganhou potência em 20 de novembro. E agora, pela primeira vez, a Rádio Bandeirantes falando da posição de transmissão da abertura da Copa do Mundo no estádio. De lá pra cá, fizemos a melhor cobertura que você ouviu. Nas ruas de Doha. Eu já estou na FIFA Fan Fest, que agora tem novo nome. Pisando nos gramados de dentro dos incríveis estádios. E esse estádio, ele é completamente diferente de qualquer outro estádio que eu já vi. Vamos buscar informação, garimpamos curiosidades e muito mais. Trouxemos sensações. Cada movimento das 32 delegações. E em especial, a seleção brasileira marcada de perto. O Brasil é muito favorito contra um europeu. Vocês debatem sobre isso? A gente debate que nessa Copa não tem favorito. E a Croácia na última... Craques no Catar. Craques aqui no estúdio. Vamos girar a nossa equipe em Doha. O país é pequenininho, mas nós estamos em tudo quanto é canto lá. É, do lado da Argentina já 3 carrinhos já em campo, já deram aí. Ele não repete time, porque ele sempre tenta adaptar o time dele ao outro. Fazer isso aí mais rápido, ó. Girar de um lado pro outro. Luiz Inglês, ele tá acostumado com deixar jogar. O Vinícius Júnior que deu um tapa na bola, incrível. Hoje, daqui a pouco, começa a festa final. Aqui estamos, na primeira Copa no Oriente Médio. Lugar com histórias que sempre rodearam nossa imaginação. Mais que perfeito para transmissão pelo rádio. Para mexer com sua imaginação. Para povoar sua mente com lances, passes, jogadas geniais e gols. Girou, bateu, vai ser golaço! Venha Alexis Costa, para transmitir Argentina e França. Na final da Copa do Mundo da FIFA 2022. Bandeirantes, aqui tem a melhor transmissão e muito mais. Aqui tem torcida, a gente joga junto em qualquer situação. A gente tem a raça, a força e a emoção. A gente segue em frente, a gente cai e levanta. A gente não desiste, a gente insiste, a gente canta. Oferecimento Sorridente. Implante dentário é na Sorridente. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Sferrier, a única água mineral alcalina com pH 10 e vanádio. A água mineral rara para quem tem sede de saúde. PixBet. Só a PixBet tem o saque mais rápido do mundo. Com apenas um real, você lança a sua bet. Acesse pixbet.com. Essa é do Brasil. Pode apostar. Filco. Tem coisas que só a Filco faz pra você. Votomassa, a argamassa da Votorantim Cimentos que cola todo tipo de piso. Votomassa, se tem. Acaba bem. Mega da Virada, sorteio 31 de dezembro. Aposte. Visa, conte com a sorte para torcer. Vai de Visa para pagar. Visa, parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. GRI, ar-condicionado inverter é GRI, maior fabricante de ar-condicionado do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Agora também é o aço oficial de quem torce junto. E Euro 17 Crédito. Tenha as melhores soluções financeiras ao seu alcance com a Euro 17 Crédito. Bate no peito e diz: vem com a gente que tem jogo de Copa na Bandeirantes. Vamos junto, tamo junto. A grande final: Argentina e França. Para você, torcedor brasileiro, Copa do Mundo Qatar 2022, a bola vai rolar já já para você. Tem Argentina, tem França, tem Argentina, torcedor brasileiro, é decisão da Copa do Mundo. Você se liga no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola vai rolar já já para você, torcedor brasileiro, no microfone da Bandeirantes. É decisão, 22ª edição da Copa do Mundo, aqui do Qatar. Já é noite, são exatamente 17 horas e 26 minutos, 11 horas e 26 minutos no Brasil. A bola vai rolar já já para você. Argentina e França vão jogar, você vai se ligar. Vale título, as duas seleções têm dois títulos mundiais, as duas seleções em busca do terceiro título mundial. E o futebol Bandeirantes em campo. Mbappé pode entrar para a história, caso a França conquiste, ele chegará ao seu segundo título mundial com 23 anos de idade. Esse feito era de Edson Arantes do Nascimento. Messi, tido como muitas vezes o melhor jogador do mundo, Messi entra em campo para buscar esse título, para buscar o único título que falta na sua carreira na seleção da Argentina. E o futebol da Bandeirantes vai trazer a emoção dessa grande decisão, desse grande jogo. Duas seleções que se apresentaram muito bem. A Argentina não começa tão bem na Copa, mas cresce no decorrer dela e faz um crescimento assustador, avassalador. Cresce nos momentos decisivos, goleando, vencendo bem, jogando, convencendo. Isso lhe traz aqui a final da Copa do Mundo. Do outro lado, a França, que sem nenhum tipo de problemas que pareciam existir completamente no seu elenco, devido aos jogadores que foram cortados por contusão. Mas a França monta o time, vem pra cá, vem pra Doha, e desde o primeiro jogo até hoje, apresentando um futebol de altíssimo nível. Argentina e França fazem a decisão da 22ª edição da Copa do Mundo da FIFA no Qatar. E o microfone da Bandeirantes traz a emoção desse jogo pra você desde o 1950, Bandeirantes em todas as Copas do Mundo. E a partir de agora, eu começo a girar o tibaço da Rádio Bandeirantes. Destaque primeiro da seleção da Argentina, Alexandre Pretzel. Fala da seleção argentina, diz aí, Pretzel. Um abraço para você. Boa tarde aqui em Doha. Grande abraço, Ulisses, para você, toda a nossa equipe, para toda a rede. Messi vai para sua quinta Copa e faz o seu último jogo de Mundial, tentando o seu primeiro título. Argentina chega à sexta final. Scaloni mantém Tagliafico na lateral, escala Di Maria no ataque. No papel, um time mais ofensivo para derrotar a França, Ulisses. O destaque da seleção francesa, João Paulo Capelanes, e a seleção da França de Zay Capela. Boa tarde. Fala, Ulisses, boa tarde. Abraço para você, para todo mundo que nos acompanha no futebol da Rádio Bandeirantes. Seleção do técnico Didier Deschamps com muitos problemas ao longo de toda a semana. 5 jogadores não puderam atuar: Varane, Upamecano, Theo Hernandes, Tchouaméni, Rabiot. Todos eles não participaram da atividade da semana, mas estão 100% recuperados. A seleção francesa não tem nenhum desfalque e conta com o Mbappé. 5 gols da Copa do Mundo, busca a artilharia isolada. É Copa do Mundo, vale o tricampeonato para a seleção da França, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, Argentina e França vão jogar. O destaque da opinião Bandeirantes com eles, Cláudio Zaidão completo, craque Neto na Bandeirantes. Um abraço, boa tarde, para bom dia para vocês aí no Brasil. Aqui boa noite, são 17h29. Um abraço, Manuel, craque Neto completo, Zaidão. Falam quem é quem, Argentina e França, para levar o tri mundial. Bom final de tarde aí para você, Ulisses. Saudação para toda a equipe. Ontem eu ouvi a entrevista do Scaloni e teve muita pergunta na base: qual é o grupo que está unido? Não tem aqueles papos. E não é nada, não, mas a melhor pergunta disparada foi a do Pretzel, que falou de Mbappé, que falou de opção tática. E a resposta do Scaloni foi que o Mbappé, claro, é muito bom, mas que futebol não é uma disputa de individualidades, é disputa de coletivos, de times. Se a gente concordar inteiramente com o Scaloni, a França ganha a Copa, porque ela tem um coletivo melhor, ela tem uma defesa melhor, tem um meio campo melhor e tem no ataque seu melhor jogador. Mas, embora seja uma verdade, ela não é inteira, ela não é inegável num jogo de futebol. A Argentina tem o melhor jogador desse século, um cara que está fazendo sua melhor Copa do Mundo. Se não ganhar a Copa, continuará sendo imenso na história do futebol, imenso, porque quantos não ganharam, né? Puskas, Platini, Zico, Pedro Rocha, Leôndas, Zizinho. A gente pode passar um mês aqui falando de craques que não ganharam Copa e que são imensos, Cruyff, né? E o Messi pode ser um deles, pode ser que ele termine essa Copa sem o título. Ele é um jogador extraordinário, mas sim, ele pode quebrar essa lógica de que o melhor time vai ganhar. A França tem um time melhor, mas a Argentina, além de ter um time legal, um time bom, tem um dos melhores jogadores que eu vi na vida. Neto, boa tarde. Oh, boa tarde, Zaidan, Messi, Manuel, Ulisses Costa. Parabéns por tudo que você está fazendo. Hoje é que vocês não têm noção da força da Rádio Bandeirantes, vocês estando aí, nós aqui. Capelanes arrebentando, tanto para a televisão quanto para a rádio, para todos, né? E dizer o tanto que o Ulisses cresceu, o tanto que o Ulisses hoje é o maior narrador de rádio desse país. Não é de São Paulo, não, é desse país. E em relação ao jogo, Zaida, Emanuel e todo mundo que está na Rádio Bandeirantes, em qualquer lugar, você que está com o radinho da Rádio Bandeirantes aí, aonde for, e que lugar que você tiver, você pode ter certeza que vai ter a melhor reportagem, a melhor narração, os melhores comentários e tudo de informações para vocês durante o jogo, depois do jogo. Capriotti, parabéns pelo chefe que você é, pela pessoa que você é. A próxima Copa, só deixa um café da manhã para nós aqui, com umas bolachas, porque a gente acorda e às vezes não tem nem água. Tem que ter água, Capriotti. É o seguinte, ó, para mim, eu penso igual o Zaidan. Pra mim a França é melhor. E tem um centroavante que é largo. No popular. Largo, fazedor de gols. Ruim de bola. Mas sabe fazer uma coisa que pouca gente sabe. Como o Milton tava falando. Gol. O cara sabe fazer gol. Pelo lado da França também tem um jogador que a gente achava que não jogava nada. Que é o Griezmann. Que ele disputou 3 Copas do Mundo. Uma como atacante. Outra como meia. E outra como segundo volante. E se fizer gol hoje, ele vai ser o melhor jogador da Copa. Mas tem uma coisa que o futebol, que os deuses do futebol não podem explicar. A Argentina tem Messi. E quem tem Messi, meu irmão, é a mesma coisa aí na zona. Aí você vai numa zona, olha lá, aquela é a outra. É mais ou menos isso. Futebol da Bandeirantes vem para destacar no microfone Bandeirantes, Lucas Herrera e Isabelle Moraes. A chegada do torcedor aqui no Lusail, em Doha, no Catar. E aí, Isa, e aí, Herrera, um abraço para vocês, boa tarde. Tudo bem, Ulisses? Muito boa tarde a você, boa tarde também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estamos na entrada do estádio de Lusail para mais de 80 mil pessoas, 88.966 torcedores. Esse é o recorde dessa Copa do Mundo em dois jogos da seleção da Argentina. Temos mais de 30 mil argentinos no Catar, todos chegando para acompanhar essa Copa do Mundo e acompanhar essa grande decisão tentando o tricampeonato. Eu estou com torcedores da Argentina, mas que são da Inglaterra. Why are you supporting Argentina, my friend? The best fans. Best fans in the world? Who's going to score today? Messi and Alvarez. Messi and Alvarez, 2-0. 2-1. So sing a song of Argentina. You know. Muchachos. É de Argentina, amigo? Chego. Os ingleses estão no ritmo da Argentina aqui na chegada ao estádio. Tem muita gente correndo para tentar entrar e acompanhar esse espetáculo de bola entre Argentina e França. Isabelle Moraes está em outro ponto do Catar e traz outros destaques para a gente. Fala, Isa. Oi, Herrera. Oi, Ulisses. Uma ótima noite para todos vocês. Uma ótima tarde para o Brasil, para quem está com a gente na Rádio Bandeirantes, nessa expectativa do jogo de logo mais. Eu estou em Catar, um ponto muito famoso aqui de Doha, onde há uma concentração de torcedores. Há um telão bem grande, muitos torcedores já posicionados que não conseguiu ir ao Lusail. Está espalhado por Doha para curtir a grande decisão da Copa do Mundo. Estou aqui com duas meninas. What's your name? Samia. And you? Joahe. Where are you from? India. What the team will win the game today? Argentina. Argentina, do you like Messi? Love Messi. And for you? Argentina, I love Messi. I love Messi too. And you? What team will win the World Cup today? France. Yes, what's your name? Jocelyn. Jocelyn. Do you know how to sing the music? Alele, play. I don't. Não problema, a galera tá aqui, dividida, Argentina e França, mas em maioria, Argentina, viu, Ulisses? Legal, a Isabelle Moraes juntamente com o Herrera, Isabelle em outro canto da cidade aqui em Doha, trazendo a movimentação da torcida, acompanhando aqueles que não puderam vir ao estádio por falta de ingressos. A expectativa, quase 88, quase 90 mil pessoas para esse jogo de Argentina e França. É a decisão da Copa do Mundo Qatar 2022. Você vai se ligando no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. A todo instante, todas as informações para você. Aqui não vai escarpar nada. A Argentina fazendo aquecimento à esquerda da cabine da Rádio Bandeirantes. Meias brancas, calções brancos, camisas brancas. Argentina toda de branco fazendo aquecimento. À direita, a seleção da França. Meias azuis, no azul bem escuro, azul marinho, azul escuro também no calção, camisa em vermelho, branco e azul, a cor da bandeira francesa fazendo aquecimento apenas na camisa de aquecimento. E a bola vai rolar já para você. Tem decisão da Copa do Mundo Qatar 2022, Argentina e França. França e Argentina, você vai se ligar no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, desde 1950, Rádio Bandeirantes presente em todas as Copas do Mundo. O destaque do futebol Bandeirantes é do QG Bandeirantes e Esportes. Guilherme Simati, um abraço para você, boa tarde aí no Brasil, bom dia aí no Brasil. Alô, alô, Simete. Bom dia, boa tarde, Ulisses, a você e a todos da Rádio Bandeirantes. Passando um pouquinho o noticiário dos clubes, o técnico Odair Helman no Santos promete um time com as características do Peixe nesta próxima temporada, ou seja, um time ofensivo como foi ao longo da história. A Comebol divulgou o ranking dos clubes da América do Sul e neste ranking o River Plate é o líder, seguido por Palmeiras e Flamengo, exatamente nesta ordem, os três colocados da Comebol. Os três melhores da América do Sul. Ainda fora do Brasil, o Atlético Mineiro encaminhou já a venda do Nacho Fernandes para o River Plate. O Nacho que fez muito sucesso na equipe do River Plate. O Grêmio sonha com o Luisito Suárez, aliás, retomou as negociações com o craque uruguaio, que acabou caindo na primeira fase da Copa do Mundo, que você narra de forma magistral aí, Ulisses, no Catar. O Corinthians pensa na contratação de Felipe Coutinho, craque que ficou de fora desta Copa do Mundo por causa de lesão. Ele que não vive boa fase no Aston Villa, então Felipe Coutinho é o grande sonho de consumo da equipe corintiana. E o São Paulo contratou o Wellington Rato. Agora vai. É, o Wellington Rato vai atrás dos gols. Se o cara gols... fez o rato da Disney virar o que virou a Disney, você imagina o São Paulo com esse rato. Dos gols e do queijo, viu, Ulisses e Neto? Legal, então. Tá certo, você vai te trazer as informações, um resumo dos principais clubes do futebol de São Paulo. No microfone Bandeirantes para Argentina e França, que joga a final da Copa do Mundo, você vai se ligar. A bola vai rolar já já. Na mesa de som tem o nosso Ricardão Garcia, grande Ricardo Garcia. Na central técnica, João Bissev, com Jorge Palme Duarte. Alô, Roger Palme Duarte com João Bissev. No digital, Ana Carolina Galeno. O microfone Bandeirantes em campo. O Tibaço Desterda, todo esse som que chega aqui de Doha, do Catar, toda a responsabilidade do engenheiro Jean-Pierre, no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Já já, Argentina e França, França e Argentina, vem comigo porque tem decisão da Copa do Mundo 2022 aqui no Catar. A Copa do Mundo é aqui! Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Torcida Philco, que você sai ganhando. Comprando qualquer modelo de TV Philco, você concorre a dezenas de caixas acústicas e a cada jogo do Brasil, kits com chopeira elétrica e copo térmico. Acesse campanhas.philco.com.br, consulte o regulamento, o certificado de autorização SAE, cadastre o cupom fiscal e participe. Tem coisas que só a Philco faz pra você. Autoriza o árbitro. Lá vem Dona Geralda com seu cartão Visa e comprou a ruda, o sal grosso, pegou o trevo e veste a meia da sorte, o lancinho, cruza os dedos. Haja simpatia, hein, vó? Pode isso, Galvão. É claro que pode. Para torcer vale tudo, mas para pagar, vai de Visa. Dona Geralda é o nome dela. Conte com a sorte para torcer, vai de Visa para pagar. Visa, parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Vamos agora à pergunta que vale 1 milhão. Qual é a argamassa completa que dá garantia e tem qualidade e tradição? 10 segundos, tempo. Fotomassa. Foi rápido, hein? Como chegou a resposta? Ah, é fácil. Fotomassa colou todo tipo de piso. A massa é boa, hein? Dá 10 anos de garantia. E falou em qualidade e tradição, a gente pensa logo na Votorantim Cimentos. Absolutamente certo! Ganhou! Quem sabe, sabe. Vai de Votomassa. Votomassa. Se tem... acaba bem. Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório? A Gri traz até você o modelo G-Top Inverter, com tecnologia Ion Clean, que auxilia na purificação do ambiente e evita o ressecamento da pele. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter conta com um incrível sistema multifiltro da Gri, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é Gri. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é Gri. Melhor casa de aposta, te pagar bem rapidinho. Apostou, ganhou, sacou. PixBet do Brasil. Melhor casa de aposta, te pagar bem rapidinho. Apostou, ganhou, sacou. PixBet do Brasil. PixBet, PixBet, Pix, Pix, PixBet. É a melhor cotação. Ah, esquece. PixBet, PixBet, Pix, Pix, PixBet. Ah, eu quero ganhar. PixBet, PixBet, Pix, Pix, PixBet. Acertou pagar na hora. Senhoras e senhores, e o próximo item do nosso leilão é esse vaso chinês do século VI, uma peça muito rara. Rara, rara mesmo? Só esferrier. Quê? Esferrier, Oliveira. Essa aqui, ó. A única água mineral com pH 10 e vanádio. Vou pedir uma. Ô, garçom! Vendido pro senhor ali, ó, com o braço levantado. Ih, Oliveira, dançou, hein? Na hora de matar a sua sede, tome esferrier, a água mineral rara pra quem tem sede de saúde. Precisando de crédito para viabilizar as suas conquistas? Euro 17 Crédito, um dos maiores correspondentes bancários do mercado, oferece agora a antecipação de até 10 saques de aniversário do FGTS. Ligue agora 0800 291 0017. Repetindo, 0800 291 0017. Euro 17 Crédito, prontos para sua jornada de conquistas. Euro 17. Eleita a melhor rede de clínicas odontológicas do Brasil, a Sorridentes oferece tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos, implantes e muito mais. Tudo em um só lugar. Com mais de 530 unidades no país, você tem acesso à saúde bucal de primeira, instalações modernas e atendimento de qualidade quando precisar. Cuide do seu sorriso com a Sorridentes. Ligue 0800 729 1714 e agende agora mesmo uma avaliação. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. Responsável técnico Dr. Fábio Simões da Silva, CRO 117-524, CRO da Clínica 12080. Chegou a Mega da Virada, o Massachi Mega, o Mega Coração. Chama os amigos pra um Mega Bolão. Uma Mega Praia pra curtir o verão. Uma Mega Festa pra dançar até o chão. O Mega Som, o Mega Réveillon. O Mega Abraço pra ficar tudo de bom. Aposte na Mega da Virada. Um Mega Prêmio estimado em 450 milhões de reais. E não acumula. Sorteio dia 31 de dezembro. Loterias Caixa. Já pensou? Olá, eu sou a Glenda Kozlovski. Se você gosta de esporte como eu, sabe que para ganhar tem que jogar junto. A ArcelorMittal, líder em aços no Brasil, acredita nisso. E está sempre junto para encontrar as melhores soluções com segurança e qualidade. Está junto com a sociedade para estimular a inovação e a sustentabilidade. Está junto com as pessoas para cuidar do planeta. E está junto com você por um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Bandeirantes! Rede Bandeirantes de Rádio. Olha o lance! E o Crash chamou o VAR. Tá na dúvida? É um lance? É romance? Não importa. Põe Prudence e vai pro abraço. Prudence é a camisinha hexacampeã. A marca de preservativos mais vendida no Brasil há 6 anos tem na escalação a fininha Prudence Super Sensitive, as divertidas com cores e sabores, as sensacionais texturizadas e os gostosos géis lubrificantes. Põe Prudence e vai pro abraço. Quem é Team Black curte WhatsApp e Instagram grátis no Qatar. A Team está com benefício imperdível para você ter ainda mais possibilidades. É isso mesmo. Agora você vai poder usar 7 dias de WhatsApp e Instagram grátis no Qatar. Ative esse benefício e aproveite mais essa oportunidade exclusiva. Mude agora para o Team Black. Saiba mais em team.com.br. Esse é o microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro direto aqui de Doha, no Catar, na decisão da Copa do Mundo. 22º Mundial para você, 22ª Copa do Mundo, Doha, Catar, estádio do Zahil. A Bandeirantes vem para escalar os times para você, as seleções. Começando com a seleção da Argentina, que tem Messi, a esperança do título argentino. Diz aí Alexandre Pretzel, escalando a seleção bicampeã do mundo, a seleção da Argentina, Pretzel. Martínez, goleiro número 23, Molina 26, Romero é o 13, Otamendi número 19, Itália fica o número 3, Enzo Fernandes 24, Depou número 7 e McAllister número 20, Di Maria número 11, Álvares número 9.